um grupo cristão, numa igreja do Rio de Janeiro, desejava fazer um trabalho ao ar livre para evangelizar. E orando a Deus, perguntando onde seria o melhor lugar para fazer esse trabalho, sentiram como resposta que eles deveriam se dirigir à estação central do Brasil, onde muitas pessoas poderiam ouvir o Evangelho. E aquele grupo de irmãos foi pedir ao pastor que acompanhasse o trabalho e que inclusive trouxesse uma mensagem. O pastor, muito feliz com a iniciativa daqueles membros, convidou também os presbíteros, obreiros, e na hora marcada, todos, com muita fé, se dirigiram àquela estação. O movimento de pessoas era muito grande. Então, os irmãos escolheram ali um lugar, colocaram uma caixa de som ligada à bateria de um carro, iniciaram uma série de louvores e as pessoas foram se reunindo à volta. E o ajuntamento foi crescendo. Mas ali ao lado, observando tudo, estava um homem maltrapilho, sujo, com a barba crescida, o cabelo desgrenhado, as unhas compridas, e o seu aspecto causava até medo. Era um homem, um morador da rua, mas estava tão sujo, estava tão imundo, que parecia até um bandido. E aquele mendigo, maltrapilho e sujo, observava de perto o que os irmãos estavam fazendo, mas dissimulava de uma tal maneira que parecia que não prestava atenção. E os irmãos continuaram louvando, cantando, dando testemunho, cada um tendo uma oportunidade, e todos ali sentindo realmente a presença de Deus. Então, o pastor resolveu orar pelas pessoas e iniciou uma oração muito poderosa. Mas, no meio daquela oração, uma das pessoas que estava assistindo deu um grito de terror e caiu para trás. E começou a rastejar no chão e as pessoas se assustaram. Um homem estava possesso. Então, o pastor aproximou-se do endemoniado e deu ordem para que o diabo saísse. Mas o demônio deu uma grande gargalhada e continuou naquele homem. Todos ficaram observando, inclusive o mendigo, que pelo canto dos olhos acompanhava agora com um novo interesse tudo o que estava acontecendo. Então o pastor pediu às pessoas que fizessem um máximo de silêncio e ficassem orando em espírito para que aquele demônio saísse do homem possesso. E o povo atendeu, o pastor aproximou-se do endemoniado que continuava rastejando e dando urros no chão e mais uma vez deu ordem para que o diabo saísse. Mas o diabo não manifestou a menor vontade de ir embora. Continuava possuindo aquele homem que engravinhava as mãos, rangia os dentes e espumava. E a cena era pavorosa. Todos acompanhavam atentamente. E aquele mendigo, com a barba crescida, os cabelos sujos, agora estava com os olhos arregalados, observando aquilo acontecendo e sentindo um temor. O pastor, constrangido porque o diabo não estava saindo, pediu aos presbíteros que o acompanhavam, pediu aos obreiros que todos, com fé, dessem uma ordem para aquele demônio sair em nome de Jesus. E os obreiros, temerosos, aproximaram-se e deram ordem ao demônio para que saísse do homem. Mas nada aconteceu. A multidão começou a sentir muito medo. Parecia que o diabo prevalecia. Parecia que o diabo tinha mais força do que aqueles homens de Deus. E as pessoas foram ficando confusas, porque o diabo, além de não sair, dava muitas gargalhadas e zombava daqueles irmãos. O mendigo foi se aproximando e observava tudo com os olhos arregalados. Aí, de repente, aquele mendigo dobrou os joelhos, ergueu as mãos para os céus e começou a orar em voz alta. E todos ficaram em silêncio com aquela cena. Só se ouvia a voz do mendigo. E ele orava dizendo mais ou menos assim: ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que este demônio não está saindo por minha causa, porque eu te servi durante muitos anos, preguei até o teu evangelho, ganhei muitas almas e estava firme no teu caminho. Mas eu me desviei, me afastei da tua casa, voltei para o mundo, me entreguei à bebida, e mesmo sabendo que tudo aquilo era errado, eu continuei no erro e não ouvi mais a tua palavra. Abandonei o evangelho. Meu Deus, eu sei que este demônio não está saindo e a culpa é minha, porque eu era um pregador da tua palavra. Eu anunciava as tuas maravilhas. Hoje eu não passo de um trapo humano, não valho nada. Estou com a minha vida destruída. Mas, meu Deus, desde a hora em que estes irmãos, teus servos, chegaram e começaram a cantar e a orar e anunciar a tua palavra, ainda que eu não quisesse ouvir, o teu Espírito Santo estava falando comigo. E agora, meu Pai, eu quero te pedir: perdoa os meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, me purifica pelo sangue de Jesus, me perdoa, meu Deus, me perdoa, porque eu sei que esse demônio não está saindo por minha culpa. Me liberta, meu Deus, apaga os meus pecados agora. E o mendigo chorava. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. As pessoas acompanhavam aquela oração e o mendigo suplicava: meu Deus, me restaura como teu servo, cumpre a tua palavra e apaga agora os meus pecados. E de repente, aquele mendigo se levantou e todos olhavam para ele. E o endemoniado continuava rastejando no chão, mas não dava mais nenhuma gargalhada. Então, aquele mendigo se aproximou do homem endemoniado e disse: demônio, preste atenção, em nome do Senhor Jesus, que perdoou agora todos os meus pecados, eu te mando, eu te ordeno, saia deste homem e não volte mais nele. E o demônio deu um grande grito de terror, como se estivesse sendo arrancado daquele corpo, como se estivesse sendo lançado numa grande prisão, um grito pavoroso. O endemoniado estremeceu, caiu no chão e foi liberto pelo poder de Deus. Naquele momento, Deus fez uma obra gloriosa. Salvou o mendigo, porque estava desviado. Salvou o endemoniado, que estava possesso, e Deus o libertou de todos os espíritos maus. E ainda, centenas de pessoas que estavam assistindo aquilo ficaram tão impressionadas com o poder de Deus, que quando o pastor disse: quantos aqui querem se render aos pés do Senhor Jesus e recebê-lo como único Salvador? Aquelas pessoas foram se ajoelhando na praça pública, dobrando seus joelhos ali com vários e vários homens e mulheres passando, e muitos dobraram seus joelhos e receberam o Filho de Deus como o único Salvador. E para todos ali, aconteceu o mesmo milagre, o maior de todos os milagres, o perdão dos pecados. Todos sentiram que realmente, quando o homem pecador, a mulher pecadora, se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, Deus apaga todas as suas iniquidades. E o próprio Deus afirma na sua palavra, usando a boca do profeta Isaías, com palavras registradas naquele livro, no capítulo 43, versículo 25, Deus diz: Eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, oh glória, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus tem prazer de apagar os teus pecados, e Ele faz isso por amor dEle mesmo, por causa da sua natureza e do seu desejo de perdoar. Mas por amor de mim mesmo, quem? Ora, nós sabemos que Deus é trino, e que o Senhor Jesus e Deus são a mesma pessoa, com o Espírito Santo. Então, quando Deus diz: por amor de mim mesmo, eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, é por amor ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, pelo sangue precioso que Ele verteu para lavar todos os teus pecados. O sangue de Jesus é tão poderoso que quando você pede ao Pai: Senhor, apaga as minhas transgressões, me purifica das minhas iniquidades, o sangue de Jesus vem e te purifica e apaga os teus pecados. Como é que Deus pode se lembrar de uma coisa que foi apagada, de uma coisa que foi cancelada, de uma coisa que perdeu qualquer notificação e registro no universo? Se agora você se sente em pecado, se você está desviado ou desviada, ou se você simplesmente está ouvindo esta palavra pela primeira vez, se a sua vida é cheia de tormentos, se você é uma pessoa infeliz, vive chorando sem motivo, sente um vazio dentro da tua alma, se você está descontente com a tua própria vida, então ergue as tuas mãos para os céus. Ore ao teu Deus. E ainda que o teu Pai esteja num lugar tão elevado e sublime, ainda assim Ele verá todas as tuas lágrimas, e Ele contemplará todos os teus pecados, e Ele apagará na mesma hora todas as tuas iniquidades.